cordeiro que venceu, que foi morto e reviveu, pelos séculos é rei, Senhor. Digno é de receber a riqueza e o poder, toda a força, honra e louvor. Glória ao Cordeiro que venceu, que foi morto e reviveu, pelos séculos é Rei, Senhor. Digno és de receber a riqueza e o poder, toda a força, honra e louvor. Exaltado nos céus, reina sobre os querubins, o universo inteiro te adora. Raça, língua e nação ante a ti se curvarão. Juntos a te engrandecer, numa voz a te dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória ao Cordeiro que venceu, que foi morto e reviveu. Séculos é Rei, Senhor. Digno és de receber a riqueza e o poder, toda a força, honra e louvor. Sempre justo e fiel, teu amor jamais tem fim. Renovou-me tua misericórdia. Outro Deus igual não há, nem jamais existirá. És princípio, meio e fim, teu amor tudo pra mim. Santo, Santo, Santo é o Senhor. A honra, a glória, domínio e poder pertencem ao Rei dos Reis. Toda majestade a ti, Senhor. Senhor Jesus. Santo, santo, santo, santo é teu nome. Oh, aleluia, ao nosso Deus. Santo, santo, terra, excelso em majestade, te adoro, ó Deus, te adoro, Senhor, te amo, Senhor, meu Deus eterno. Toda honra, toda glória a ti, Senhor Jesus, Santo, Santo.